sei, mas vou ter que te deixar, simplesmente porque é mulher, você não sabe amar. O seu beijo me esquenta, mas você nunca contenta em só comigo ficar. Você prefere ter dois amantes, vive dizendo a todo instante que tem dois no coração. Sendo assim, viva seu jeito, dividir amor eu não aceito, pois não sou homem de coleção. Você prefere ter dois amantes, vive dizendo a todo instante que tem dois no coração.